Nem o amor, porque um sinal do tempo eu perdi minha vida, esqueci de morrer como qualquer homem, um cara assustado. Estou guardando as lembranças no interior do amor ferido. Mas eu sei que estou mais do que triste, mas hoje estou engolindo palavras duras demais para falar. Uma única lágrima e estou longe, longe arruinado. Eu preciso de você, tão distante do inferno, tão distante de você. Pois o céu está cruel e preto e cinza. Você é apenas um alguém que foi embora. Você nunca disse adeus. Por que, amor? Por quê? Por que as flores morrem? Por que, amor? Por que até? Toda vez que eu ouço sua voz, você ouve meu nome. Você causou um incêndio, molhou a chama. Eu nado pela vida, não consigo aguentar a chuva. Não tem retorno. Eu preciso de você, tão distante do inferno, tão distante de você. Pois o céu está cruel e preto cinza. Ai, ai, você é apenas um alguém que foi embora. Você nunca disse adeus. Por que o amor? Por que as flores morrem? Por que as flores? Por que amor? Por que?